recebendo aqui a visita da professora e pró-reitora de Relações Institucionais e Internacionais da UNILA, a professora Gisele Ricobon. Boa tarde, professora. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Sua visita aqui tem um motivo muito especial, né, professora? A UNILA, ontem nós já conversamos com o professor Neto, falando a respeito dos novos cursos, falando do curso de desenvolvimento rural. E hoje vocês vêm aqui por um motivo muito especial, a respeito da UNILA, que foi aceita como membro titular da União de Universidades da América Latina e do Caribe, a UDUAL. Antes de a gente falar sobre o convite especificamente, vamos saber o que é a UDUAL, professora? Muito bem. Bom, a UDUAL é uma organização internacional, um organismo internacional que vincula várias universidades da América Latina e Caribe. Ela seria, mais propriamente, uma rede de cooperação interuniversitária, né? E muito importante, porque ela foi criada lá em 1949, então tem história e tradição. Bem tradicional já, né? Bastante. E nós já faz mais de um ano e meio que nós estamos tentando, a UNILA vem dentro do processo de afiliação para essa rede universitária. Não só essa, como várias outras redes universitárias. Acho que é importante a gente explicar também para os ouvintes que hoje qualquer universidade precisa estar integrada com o mundo, né? É o que nós chamamos de internacionalização das universidades, tanto públicas como qualquer outra, né? Da América Latina e de qualquer outra parte. E a UNILA, especialmente, ela já tem vocação internacional, né? Porque é uma universidade para integração, claro, claro, latino-americana. Então, em geral, para fazer parte dessas redes universitárias, existem diversos critérios que nós temos que cumprir, que a universidade deve cumprir, né? Mais de 10 anos de existência, um certo número de cursos, uma quantidade de alunos. E por sorte nossa e pela especialidade da UNILA, nós temos conseguido os credenciamentos importantes justamente pelo nosso perfil diferenciado, né? Eu acho que a UNILA, ela sensibiliza, né, essas redes de cooperação e que passam a entender que realmente nós somos uma universidade diferenciada e merecemos um tratamento especial. Caso não fosse, a gente não entraria com facilidade nessas redes. Professor, e como que se deu o ingresso da UNILA junto ao UDUAL? Bom, nós tivemos o nosso antigo reitor, ele fazia parte como o diretor, ele pessoalmente, né, na pessoa dele, fazia parte como um dos diretores para a região do Brasil, e ele deu, né, ainda no mandato dele, o início ao processo de afiliação. Então, faz mais de um ano e meio que nós estamos entregando, né, alguns documentos que se exigem para fazer parte da UDUAL. E 31 de outubro conseguimos formalizar todo o processo, até porque a UNILA já adotou um regimento interno, né? Havia todo um critério de institucionalização também próprio, que era requisito da afiliação. Então, dia 31 de outubro, cumprido todos esses procedimentos, nós fomos informados da nossa afiliação. Isso realmente é motivo de comemoração, né? Justamente ia perguntar esse motivo de comemoração, o que representa, né, agora para a UNILA esse ingresso na UDUAL, que a senhora já falou, né, de longos anos aí de tradição, né? Eu acho que é importante a gente também demonstrar que a UDUAL, ela é uma rede com aproximadamente 180 universidades de 22 países da América Latina e do Caribe. Do Brasil, nós temos universidades como a USP, a Unicamp, a Federal de Grande Dourados, a Federal de Santa Maria, a Federal de Santa Catarina, um conjunto também bastante grande de universidades brasileiras que fazem parte dessa rede. E qual que é o principal objetivo? O principal objetivo da UDUAL é pensar, primeiro, a promover a própria integração cultural, porque quando a gente faz uma rede, estamos também nos conhecendo, né, promovendo a integração na prática, mas principalmente discutir o ensino superior na América Latina. Estabelecer diretrizes, discussões e reflexões e pesquisa também que possam melhorar, trazer melhorias para o conjunto, né, do ensino superior da América Latina e Caribe. Eu vou destacar dois programas importantes da UDUAL, né? O primeiro é a própria mobilidade acadêmica. A mobilidade, ela significa, dentro dessa concepção de internacionalização que eu apresentei no começo, a possibilidade de outros estudantes virem para a UNILA, ficarem por um período mais curto, de um ou dois semestres, né, estudantes da Venezuela, nós já temos estudantes, mas seria para curta duração, né? E também nós enviarmos para as outras universidades estudantes da UNILA para ficarem por curtos períodos e reconhecendo os estudos e atividades que eles exercem lá. O intercâmbio, né? O intercâmbio. Esse é um programa que tem, merece destaque, a mobilidade não só de docentes, de estudantes, quanto também de professores. Ela permite um intercâmbio entre a comunidade universitária. Mas o segundo programa que eu ia destacar da UDUAL é a discussão sobre qualidade acadêmica. Então, a UDUAL ela tem um programa sobre um sistema de... Ela desenvolveu um sistema de que nós chamamos de acreditação, que nada mais é que um sistema de avaliação da qualidade das instituições superiores. E ela faz formação de profissionais para avaliar, formou uma rede internacional de avaliadores que possibilita a acreditação dessas universidades. Então, a acreditação é um sistema de avaliação que vai dizer se a universidade está indo bem ou se ela está indo mal, né? E isso é dentro de uma concepção internacional e latino-americana, né? Nós já temos vários tipos de avaliação, né? Nacional, avaliação interna, mas nos submetermos a um processo de avaliação internacional também nos credencia em termos de qualidade, né? Se há uma concepção que é compartilhada por essas 180 universidades, que estabelece que critérios mínimos, né, uma instituição de ensino superior tem que ter para que ela tenha qualidade, e se a gente comprova que está preenchendo esses requisitos, é um sinal a mais de que a universidade está indo bem. E principalmente é importante a gente ressaltar, professora, que a UNILA, uma universidade nova que é na nossa região, está ao lado de outras universidades tradicionais já, como a senhora citou, já de renomes no país, né? como a USP e outras tantas. É importante a gente ressaltar isso. Com certeza. É o que eu dizia no começo, Cristina, é muito importante. A UNILA tem sido muito bem recebida nesses fóruns de excelência internacionais. E isso se dá pelo perfil diferenciado do seu projeto. Agora, vamos imaginar que nós temos uma universidade de 3 anos, né, de existência, que está iniciando, né, começa a dar os primeiros passos, e ela tem desafios muito maiores do que as tradicionais universidades têm. Tem que receber metade de estrangeiros, né? Está ampliando o número de cursos. Mas eu acho que a gente tem que sensibilizar o ouvinte para ver a importância que a UNILA tem na região. Porque ela tem um objetivo e uma função internacional, como nós dizíamos, mas também tem um impacto local. E esse impacto local, né, ele está vinculado com essa perspectiva internacional da nossa universidade. Então, nós sabemos, né, que a UNILA traz o impacto que vai demandar a infraestrutura e demanda uma nova relação com a universidade. E isso precisa de conhecimento mútuo. A sociedade local, né, precisa compreender melhor o projeto da UNILA. Né? Precisa verificar que os nossos estudantes são pessoas vindas, né, provenientes de diversas regiões, mas que têm sonhos, que buscam construir, que trabalham em projetos de extensão, que tem já promovido uma cooperação bastante interessante com nossa sociedade. Inclusive, né? Até uma parte, professor, nós, justamente foi o assunto que nós abordamos com o professor Neto ontem, justamente isso, a comunidade, que o local entender o que é a UNILA, né, e ver que esses estudantes estão tentando inserir-se aqui na nossa sociedade, na comunidade local, e também, juntamente com isso, mostrar que a UNILA também é dos iguaçuenses e pro iguaçuense também. Com certeza. Né? Eu acho que às vezes a gente pode ressaltar aspectos negativos, porque é uma universidade que está começando e ela vai ter problemas, mas todas têm, em maior ou menor grau. É uma instituição pública, ela tem recursos federais, ela está se consolidando, não é? E, claro, vai ter limitações e desafios imensos pela frente. Por outro lado, nós podemos demonstrar que essa diversidade que a UNILA trouxe é o grande potencial e a grande riqueza da nossa instituição. É muito bonito, Cristina, a gente ressaltar essa diversidade, né? Não é qualquer sala de aula que você encontra estudantes da Venezuela, do Paraguai, do Chile, falando de América Latina, né? Isso é um tema que, em geral, em outras instituições são marginalizados, né? Um tema que não é ressaltado ou não é colocado como prioridade, quando aqui é. Então, nós estamos pensando em promover, investigar o autoconhecimento e também quebrar as barreiras de estereótipos da nossa região, para, no fundo, no final das contas, desenvolver, né, trazer o desenvolvimento, o capital humano, não só para Foz do Iguaçu, como ajudando para a integração de toda a América Latina. É um belíssimo projeto. Claro, com certeza, com certeza. E a UNILA agora, a partir desse ingresso na União das Universidades da América Latina, ela passa agora a ter, ela tem direito a voto também, né, nessas assembleias. É bom a gente citar isso. Também, né, também. Justo hoje começa a Assembleia Geral da UDUAL, lá na Universidade de Boyacá, na cidade de Tunja, na Colômbia, e nós temos o nosso vice-reitor, professor Nilson, está lá nos representando a universidade, e vai, nessa primeira assembleia, claro, compreender melhor, né, quais serão os projetos para esse próximo triênio, porque a nova diretoria também estará sendo eleita nessa Assembleia Geral, né, que ocorre de hoje até dia 23. Então é trienal, o mandato é trienal, e agora nós temos a Universidade do Panamá e a do México que estão na direção, mas provavelmente nessa Assembleia Geral é que se estabelecerão as diretrizes para os três próximos anos, e também a UNILA poderá verificar qual é o nível de participação que ela vai escolher dentro dessa rede. Bom, então, parabéns, então, professora, pelo esse trabalho que a UNILA vem fazendo. Nós sabemos que não, como a gente acabou de ver, através desse ingresso na União das Universidades da América Latina, não se limita só ao trabalho aqui, ao trabalho de ensino propriamente dito aqui, mas tem os trabalhos de extensão. A gente está vendo que os estudantes, que os universitários estão tendo toda essa atenção da UNILA, e isso é muito importante aqui para a nossa região, professora. Com certeza. Eu acredito que esse ingresso vai potencializar a nossa vocação internacional, mas também vai permitir, né, que novos atores venham conhecer a universidade e a nossa região, porque teremos professores de fora, alunos de outras universidades que vão, por curto período, ficar na região, promover Foz do Iguaçu, né, usufruir da cidade, e a ideia é que Foz do Iguaçu passe a ser também um local atrativo, inclusive para a mobilidade acadêmica. E temos certeza que trabalhando, né, com bastante esforços, isso a médio prazo certamente vai acontecer. Então, professora Gisele Ricobon, professora e pró-reitora de Relações Institucionais e Internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a nossa querida UNILA. Obrigada, professora, pela sua participação. Fico o convite para sempre que vocês precisarem, os nossos microfones estão à disposição. Muito obrigada, eu que agradeço. Quero dizer que a CBN sempre realmente tem nos chamado para apresentar os nossos projetos e certamente sempre voltaremos. Muito Com obrigada. Certeza. Obrigada, professora. Agora, 3:05, fazer uma pausa rápida agora para o repórter CBN e a gente volta na sequência.